eu ia reforçar exatamente aquilo que o Sr. Vice-Presidente acabou de dizer, que, e como conhecedora de casa, porque sou residente na Avenida Dr. António Afonso Amaral, melhor poderei falar sobre as velocidades que são praticadas naquela via, que são insustentáveis para quem circula num sítio onde não há sequer um passeio que a possa salvaguardar ou qualquer via separadora que possa impedir que um carro abalpe a pessoa. E são muitas as pessoas que ali passam diariamente, quer a praticar desporto, quer a caminhar, quer a circular, porque há muita gente que ainda caminha a pé. Portanto, era esta salvaguarda que eu também queria deixar aqui, porque me parece, de facto, que é uma rua que, sendo a principal via de acesso à cidade, necessitava de uma intervenção, de facto.